Bem, como vocês puderam ver, né, espero que vocês tenham lido, né, o texto, né, o nosso ensaio de hoje é de autoria do Isaiah Berlin. Né. O Berlin, ele escreveu este ensaio, né, Conversas com Akhmatova e Pasternak, né? Uma amiga minha que faz russo na USP, vive corrigindo a minha pronúncia, né? Porque eu me acostumei desde jovem a dizer Akhmatova, né? E ela então diz assim, não é Akhmatova, esse K e esse H, ele tem um som aspirado. Então, quando você for falar, você tem que falar Akhmatova. Né? Então, este ensaio, Conversas com Akhmatova e Pasternak, ele foi escrito em 1980. Ensaio bem recente. Né? E, portanto, escrito quase 40 anos depois do primeiro encontro que ele teve com esses dois incríveis escritores, né? O Boris Pasternak e a Anna Akhmatova, né? Dois importantes escritores russos, né? Na minha opinião, Akhmatova, inclusive, é superior ao Pasternak, né? E o Berlin, ele começa o ensaio contando os motivos pelos quais ele retornou à Rússia, né? Os motivos que o levaram à Rússia em 1945, no final da Segunda Grande Guerra. Bem, mas antes de nós começarmos a análise propriamente do ensaio, né? Eu queria só fazer algumas observações, porque eu tenho algumas discordâncias em relação ao Berlin, né? Especificamente neste ensaio. Né? A minha primeira discordância é quando ele, no início, ele exalta, né? Ele exalta o que ele chama de energia criativa, né? E experimentalismo ousado, né? Da arte nos inícios da Revolução Bolchevique. E também quando ele fala, quando ele cita as experiências contadas pelo Eisenstein, né, que foi um cineasta importante, né, e cita essas experiências como se elas fossem realmente arte. Né, quer dizer, o Eisenstein conta com alegria, né, da época em que eles, então, logo depois do início, logo depois de 1917, né, eles então, por exemplo, soltavam porcos cheios de graxa, né, no meio da plateia, em teatros, né, como se isso de fato fosse arte. Entendeu? Tudo isso é um experimentalismo vazio, né, um experimentalismo de fundo anarquista, né, que, inclusive, não deu em nada. E, no fim, tudo também acabou sufocado pela censura do Estado Soviético. E a obra, por exemplo, da própria Akhmatova, Akhmatova nunca cedeu a esses experimentalismos, e nunca seguiu essa vanguarda, né? Essa vanguarda, principalmente uma vanguarda mais moscovita, né? Quer dizer, a Akhmatova sempre esteve ligada ao grupo de Leningrado, né? que era um grupo chamado de acmeístas, né? E se vocês forem fazer uma comparação criteriosa entre a obra, por exemplo, da Akhmatova com o moscovita que é mais famoso aqui no Brasil, né, que é o Mayakovsky, né, vocês vão ver que a obra da Akhmatova é muito superior, né, infinitamente superior à obra do Mayakovsky. Inclusive o próprio Pasternak, num determinado trecho aqui desse ensaio que nós vamos ver, ele diz que Mayakovsky era um homem talentoso, sem dúvida, mas que acabou afundando, né, no experimentalismo vazio, no vanguardismo pelo vanguardismo. E acabou se transformando num artista de pôster, né, diz o Pasternak. O Mayakovsky, inclusive, foi servil, né, ao governo soviético, né, perseguiu companheiros, queria que todos os escritores que não pensassem de acordo com a estética revolucionária fossem simplesmente suprimidos, fossem silenciados, né. Ele agiu como um arrogante, inclusive com violência verbal, né. E, no fim, como todo servente, né, como toda pessoa que serve de maneira cega, né, a um governo revolucionário, acabou ele próprio sendo perseguido, censurado, né, e, sem suportar a pressão, se matou. Claro que pouco se comenta sobre essas coisas aqui no Brasil, porque todo mundo fala que ele se matou, mas falam disso sempre numa aura de romantismo, né, como se ele fosse um pobre coitado. E, na verdade, não é isso. Quer dizer, ele acabou pagando o preço por ter defendido um governo desumano, um governo ditatorial, totalitário, que, no fim, se voltou contra ele mesmo. Mas é claro que ninguém fala sobre isso e também ninguém mostra que Akhmatova, por exemplo, ela é superior a ele, porque as universidades são controladas pela ideologia de esquerda, né? Então a esquerda faz aquilo que ela sabe fazer bem, que é defender as suas crises. Bom, mas não é o objetivo da aula hoje, né, ficar citando essas questões, né? Eu apenas fiz essas ponderações para mostrar a vocês que, apesar de ser um belíssimo ensaio, magnífico ensaio, né, e apesar de eu concordar em grande parte com todo o pensamento do Berlin, que ele faz análises não só de literatura, mas também de política, de história, né, eu tenho esta pequena divergência. Uma outra coisa importante a salientar neste ensaio é que há um pequeno erro histórico, né, que ele comete, mas que ele não tem culpa, né, ele não comete esse erro por desconhecimento, digamos, né, absolutamente. Ele erra com a historiografia da sua época, né? Até os anos 90, né, a década de 1990, mais ou menos, ou até um pouco mais, né, a historiografia acreditava, né, sinceramente, né, e isso os historiadores de esquerda ajudaram a difundir essa ideia errônea em todo o Ocidente, né, a historiografia acreditava que os crimes e as perseguições na União Soviética, né, na Rússia, tinham começado apenas com Stalin. E o Berlin, ele meio que, se vocês lerem com atenção, vocês vão ver que no início do ensaio ele meio que encampa, né, esta ideia, que era a ideia comum entre os historiadores, né? Mas essa ideia depois, né, quando começaram a se abrir alguns arquivos, né, depois que o muro caiu e tudo, quer dizer, começou-se então a se difundir a verdade. Aqui as perseguições e os crimes já começaram na época do próprio Lênin. E hoje já ninguém mais tem nenhuma dúvida sobre isso. Né? As censuras, perseguições, tudo isso começou desde o primeiro dia do governo bolchevique. Né? Se vocês leram um ensaio, vocês devem se lembrar que acho que é a própria Akhmatova que fala do seu primeiro marido, né? O Nikolai Gumilyov. Foi um grande poeta, bem. E ele foi fuzilado em 1921, né, pelo governo bolchevique, por uma suposta participação numa suposta tentativa de golpe monarquista. Né. E esta era a ideia que, de fato, se tinha sobre isso, quer dizer, que, de fato, havia ocorrido esta conspiração, digamos, né, mas conspiração de cunho monarquista que queria a volta da monarquia, e que então as pessoas que tinham participado tinham sido denunciadas e presas e fuziladas pelo Lênin. Né. Mas hoje nós sabemos que tudo isso foi uma farsa, porque a Checa, que depois iria se transformar na KGB, montou, inclusive, né, essa conspiração, ele criou essa falsa conspiração exatamente para arrumar uma desculpa, um motivo para prender e matar, né, para silenciar um grande número de intelectuais que tinham críticas à forma como o regime bolchevique estava se instalando na Rússia. Né? Bom, mas essas então são algumas questões, algumas considerações de cunho histórico que são importantes. Né? Apenas para nós esclarecermos essas questões. Né? Bom, mas o Berlin, como eu dizia a vocês, é um dos principais pensadores liberais do século XX. É um homem que é um exemplo de superação de dificuldades, né? A começar das dificuldades físicas. Né? A mãe teve um problema durante o parto e, enfim, parece que o uso de fórceps, alguma coisa, feriu o braço dele, o braço esquerdo, e de maneira que o Berlin sempre viveu com grandes limites de movimento no braço esquerdo. Né? E não bastasse isso, quer dizer, ele veio de uma família de judeus russos, né? O pai era um industrial, não, era um empresário, né? Que eu me lembro, na área de madeiras, se não me falha a memória. E com a Revolução Bolchevique, eles foram obrigados a emigrar. Né? Mudaram primeiro para um outro país do leste europeu, mas começaram a sofrer uma perseguição de antissemitas, né? Então acabaram indo para Londres, onde no fim eles se adaptaram muito bem. Uma outra curiosidade a respeito do Berlin é que, assim, a obra dele ela teria permanecido dispersa entre dezenas de publicações se não fosse o cuidado e a dedicação de um dos seus alunos, dos seus ex-alunos, o Henry Hart. Né? O Hart, então, é que começou a coligir os ensaios, a reunir os ensaios, e começou a publicar as coisas que o Berlin havia produzido. Ele conta, inclusive, que as coisas estavam todas guardadas em caixas, e ele foi descobrindo tudo aos poucos. E o Belli produzia, publicava e não se incomodava de ficar publicando, né? Ou tentando reunir tudo. Ele não tinha essa preocupação. E o interessante também, um outro dado da personalidade dele, é que ele sempre foi um ensaísta. Ele teve algumas poucas, raras tentativas, né, de produzir livros, obras maiores, com vários capítulos, né, enfim, e tratar de questões, obras de questões mais complexas e tudo, mas nunca deu certo. Ele se sentia, ele era um especialista em se concentrar numa determinada figura, né, e penetrar na mente e na obra dessa figura, né, da sua escolha, como se fossem a sua própria mente e a sua própria obra. Né? Ele sempre teve essa habilidade fantástica. Né? E fazia a mesma coisa não só em relação a pessoas, né, determinadas figuras, né, mas também ele sempre foi um especialista em apresentar uma visão panorâmica, né, de algum tópico importante. Então, se vocês forem pesquisar, estudar a obra dele, há várias coletâneas que já foram publicadas aqui no Brasil, com ensaios do Belli, e vocês vão ver, então, que, por exemplo, os ensaios dele sobre o romantismo, né, ou sobre a questão da liberdade, enfim, são vários temas diferentes, são trabalhos magníficos. Né? O biógrafo do Berlin, do Berlin, inclusive, Michael Ignatieff, né, ele diz que o Berlin realmente não se adequava, à mente do Berlin não se adequava à arquitetura de uma grande obra. Né? Mas que o Berlin jamais se sentiu humilhado ou diminuído por causa disso, jamais foi capaz de maldizer, né, ou reclamar dos seus limites. Ao contrário, ele utilizou esses limites em seu benefício, né, e construiu uma obra magnífica, ganhou vários prêmios, e, enfim, teve uma carreira incrível, né, uma carreira maravilhosa, principalmente se tratando de alguém que não era inglês. Ele foi um aluno brilhante, né, um aluno que se tornou fluente em inglês, era fluente em russo e inglês, né, também falava alemão, francês, italiano, e também lia latim e grego com extrema facilidade. Né, e trabalhou no serviço diplomático inglês, e teve uma intensa vida universitária, né? Inclusive foi fundador do Wolfson College da Universidade de Oxford, né? Então, uma daquelas faculdades agregadas a Oxford, que é uma faculdade dedicada à excelência acadêmica, né, e que recebe bolsistas do mundo inteiro. Foi, não só trabalhou para criar essa faculdade, para conseguir fundos e tudo, como foi, creio que, seu primeiro diretor, se não me engano. E, para completar, quer dizer, também foi um tradutor. Ele traduziu Turgenev para o inglês. Ou seja, nós estamos diante de um erudito completo, uma pessoa admirável. Bem, este ensaio que nós vamos ver hoje ele é dividido em três partes. Né? As duas primeiras são dedicadas aos encontros com Pasteur. E a última é dedicada aos encontros com Arimat. Né? Bom, Berlin tem um estilo claro, né? Que nós lemos sem nenhuma dificuldade. Né? O estilo dele, inclusive, ele nem tenta ser coloquial, né? E também não tenta ser erudito. Ele escreve com absoluta naturalidade. Né? Se vocês ainda não leram, deveriam ler com atenção, vocês verão que o texto flui com leveza, né? Com naturalidade. Isso eu acho que inclusive se deve também à facilidade, à habilidade que o Berlin tinha como conferencista. Né? Foi um grande conferencista, um homem que sempre teve uma facilidade muito grande para falar, né? Apesar de falar rápido e com sotaque. Inclusive, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver no site do próprio Berlin, onde estão organizados os arquivos dele, parece que há algumas gravações. Vocês verão que ele falava até com uma certa rapidez e com um forte sotaque, né? Mas que ele chamava muito a atenção das pessoas, era um ótimo conversador, né? Era um homem que gostava da vida social, né? de frequentar as pessoas, os clubes. E, enfim, sempre onde havia a possibilidade de um bom diálogo, né, de um diálogo de alto nível, né, com grandes inteligências, né, o Berlin sempre estava presente e sempre uma figura extremamente simpática, acessível, enfim, um homem admirável. Né. Bom, e o que, que ele vai fazer nesse ensaio? Ele vai reproduzir, então, para nós, os encontros que teve com esses escritores. Né? O que eles conversaram, o que eles pensavam na época. Né? Mas não só isso. Porque, na verdade, ao falar sobre esses escritores russos, né, o Berlin ele está no seu meio. É como um peixe nadando na água. Por quê? Porque é o mundo dele. Ele, apesar de ter se adaptado plenamente à vida da Grã-Bretanha, ele nunca deixou de ser um judeu russo. Né? Inclusive, há um livro dele, maravilhoso, né, onde o Hardy reuniu os ensaios dele, os principais ensaios dele dedicados aos escritores russos. Né? E nesse livro existe um ensaio magnífico sobre Leon Tolstói, que se chama O Ouriço e a Raposa. Né? Outras traduções usam o Porco-Espinho e a Raposa. Né? É um ensaio que eu recomendo para vocês que leiam, porque é uma peça magnífica. Né? Bom, se vocês leram, vocês devem ter percebido, né, o cuidado com que o Berlin, logo no início do ensaio, né, depois daquelas questões que eu analisei aqui, né, o cuidado com que ele descreve o Pasternak, né, os detalhes da fisionomia, do tom de voz, né, quer dizer, ele usa todas essas características para nos aproximar do escritor. Né? E vejam também o cuidado com que ele reconstitui o diálogo. Né? E uma coisa importante, quer dizer, a sua honestidade. Né? A sua honestidade ao afirmar que ele não podia garantir a completa fidelidade das suas palavras. Né? Bom, Berlin, o que ele faz? Ele vai intercalando as suas lembranças, né, as lembranças do que o Pasternak disse, com as suas próprias informações, né, com as suas próprias impressões, melhor dizendo, e com informações secundárias que contribuem para quê? Para compor o quadro dos encontros. Vejam que nós aqui estamos muito além de uma mera entrevista, né? Ou do que em jornalismo nós costumamos chamar de perfil. Este ensaio vai muito além desses dois tipos de texto, né? E não se trata apenas de um diálogo, né? Mas é uma composição que retrata determinada época, né? Uma época terrível, né? Da história russa e da história mundial, né? Uma época realmente dramática, não há exagero nenhum da minha parte ao dizer isso. E o ensaio mostra com perfeição, né, o estado de isolamento, né, em que essas pessoas viviam. Né, quer dizer, um isolamento realmente massacrante. Né, quer dizer, estavam completamente apartados da vida intelectual do Ocidente. Né, e, em termos da vida que eles tinham ali, dentro da Rússia, eles estavam completamente também com a sua liberdade cerceada. Né? Há uma imagem que surge nestas duas partes iniciais, em que o Berlin trata do Pasternak, que é impressionante. Né? Há uma escritora ali, presente num dos encontros, e ela, então, usa uma figura impressionante. Ela diz que eles são como aqueles corpos cobertos de cinzas, né, cobertos pelas cinzas do Vesúvio, em Pompeia. Né, os corpos petrificados pela cinza do Vesúvio. Né, pessoas, então, congeladas no tempo, né? Como se o tempo tivesse parado para essas pessoas. Né? Bom, a sensibilidade do Berlin é fantástica, né? Ele consegue captar, inclusive, as modulações de voz do Pasternak, né? A forma como ele verbalizava as sentenças. Né? E sobre isso há um trecho magnífico, né? Que nós vamos ler, então, que está na página 535, né? Logo no final da página 535, e avança até a página 536. Né? Vamos ler, então. Ele falava formulando magníficos períodos em câmara lenta, com ocasionais torrentes intensas de palavras. Sua fala frequentemente transbordava as margens da estrutura gramatical. Passagens lúcidas eram seguidas por imagens loucas, mas sempre maravilhosamente vívidas e concretas. E essas poderiam ser seguidas por palavras obscuras, quando era difícil acompanhar. E então, de repente, ele voltava a entrar numa clareira. Seu discurso era sempre o de um poeta, assim como seus escritos. Alguém disse certa vez que há poetas que são poetas quando escrevem poesia e prosadores quando escrevem prosa. Outros são poetas em tudo o que escrevem. Pasternak era um poeta de gênio em tudo o que fazia e era. Quanto à sua conversa, nem me atrevo a descrever sua qualidade. Só conheci uma outra pessoa que falasse como ele, Virginia Woolf, que fazia a mente do interlocutor disparar assim como ele conseguia fazer, obliterando no ouvinte a visão normal da realidade, do mesmo modo inebriante e, às vezes, estarrecedor. Uso a palavra gênio de caso pensado. Às vezes me perguntam o que quero dizer com este termo impreciso, mas altamente evocativo. Em resposta, só posso afirmar o seguinte. Perguntaram certa vez ao bailarino Nijinsky como ele conseguia saltar tão alto. Parece que ele teria respondido que não via grande problema nisso. A maioria das pessoas, quando pulava no ar, descia à terra imediatamente. Por que descer imediatamente? Pode-se ficar um pouco no ar antes de retornar à terra? Por que não? Dizem que teria sido a resposta. Um dos critérios para definir o gênio me parece ser precisamente isto: o poder de fazer algo perfeitamente simples e visível que as pessoas comuns não conseguem realizar e sabem que não podem fazer. Nem sabem como é realizado, nem porque não podem nem sequer imaginar como fazer. Pasternak às vezes falava em grandes saltos. Seu emprego das palavras era o mais imaginativo que já encontrei. Arrebatado e muito comovente. Há, sem dúvida, muitas variedades de gênero literário. Eliot, Joyce, Yeats, Aldrin, Husserl, pela minha experiência, não falavam assim. Não quis abusar da boa acolhida. Deixei o poeta emocionado e até assoberbado por suas palavras e sua personalidade. Bem, então vocês vejam, é um trecho muito bem escrito, muito bem composto, né? As histórias são perfeitamente organizadas e, ao mesmo tempo, é um trecho do ensaio em que ele demonstra, quer dizer, o quanto realmente ficou inebriado, né, pelo discurso de Pasternak, né, pela forma como ele modulava a voz, como ele construía sentenças, né, a escolha do vocabulário. E se nós pararmos para pensar, também é um ensaio que nasce de uma memória prodigiosa, né? Escreveu esse ensaio quase 40 anos depois do encontro. Bem, também é interessante notar que a análise do Berlin não fica apenas no discurso. Ele faz uma análise da psicologia, né, do pastor. Né? Ele vai falar sobre as diferentes facetas, né, da sua personalidade, né, e também contextualiza, quer dizer, um ensaio, quer dizer, colocando o pastor, né, no centro da história da literatura russa. Né? E outra coisa importante, quer dizer, não se trata apenas de um ensaio meramente elogioso, né? Absolutamente. O Berlin mostra, por exemplo, a hesitação do Pasternak num telefonema que ficou famoso, que ele teria recebido do próprio Stalin. O Stalin telefonou para ele perguntando sobre um outro poeta, que é o Ossip Mandelstam. Né? Bem, é uma dessas histórias completamente loucas, né, que só podem ocorrer sob um regime totalitário. Né? O Mandelstam era um opositor do regime soviético. Né? Mas um opositor assim, quer dizer, ele era um poeta genial, e fez um pequeno poema em que ele criticava o Stalin, né, tirava sarro do Stalin. E ele então comete o erro de declamar um poema numa festa em que estava presente um escritor que era fiel ao regime, que era o Alexei Tolstói. Não tem nada a ver com Leon Tolstói, né? Duas famílias diferentes. E o Alexei, é claro, denuncia o Mandelstam. E depois ele vai ser perseguido, ele vai acabar morto, enfim, é uma vida, a vida dele é uma tragédia. Né? Mas diz então que o Stalin telefonou para o Pasteur, né, dizendo assim: escuta, mas me diga uma coisa, esse seu amigo aí, o Mandelson, ele é genial ou não é? Né? O cara é uma forma cordial de dizer: bom, o que, que você acha que eu tenho que fazer? Mato esse infeliz ou não? Ele serve para alguma coisa ou não serve? E o Pasternak, né, ao invés de defender, né, Mandelstam, de maneira clara e elogiar a obra dele, enfim, né, tentar salvar o sujeito, né, a todo custo, não, quer dizer, o Pasternak ao telefone começou com umas divagações, né, dizendo que eles precisavam conversar, porque ele tinha coisas para dizer para o Stalin, porque aquele era um momento histórico. Enfim, o Bellin conta um pouco aí como foi esse diálogo, mas é um diálogo completamente enlouquecido. Né, coisa, o Pasternak meio que delira. Né. Claro que isso não foi decisivo, né, para que o Mandelstam fosse perseguido e acabasse morrendo. Né. Mas isto ficou como uma espécie de uma lacuna, de uma coisa um pouco estranha na biografia do Pasteur. Né. E também nós precisamos levar em conta que esses escritores, quer dizer, não só eles, a sociedade toda, né, vivia sobre terríveis pressões psicológicas. Né. Nós não fazemos ideia do que representa viver sob um regime absolutamente totalitário. Né. Mesmo as pessoas mais velhas, como eu, que experimentaram, viveram durante o período ditatorial, após o golpe de 1964, quer dizer, um regime como esse, quer dizer, a ditadura militar que nós tivemos aqui, assim, não chega nem aos pés, né, do que foi o totalitarismo soviético. Né. Então as pressões psicológicas eram terríveis. Aquelas pessoas, então, como a própria Akhmatova, que lutavam para manter, não para fazer oposição ao regime, porque a Akhmatova não era uma opositora, né? Mas aquelas pessoas que queriam se manter independente, né? Que não queriam se tornar servis, né? Que não queriam se submeter à vontade do Estado, né? Que não queriam se vender ao regime soviético, né? Bom, essas pessoas elas eram perseguidas, né, constantemente, enfrentavam uma série de dificuldades profissionais. Né. A Akhmatova praticamente foi proscrita, né, da história da literatura russa. E se vocês perceberem, na sequência do ensaio, no segundo encontro com o Pasternak, né, que ocorre em 1956, a relação dele com o governo piorou violentamente. Bellin, inclusive, mostra o clima de desconfiança, né, que havia, um clima de medo constante. Né, e como um clima assim, quer dizer, viver sob uma situação como essa, pode levar as pessoas à beira da loucura. Né. Vocês percebam, lendo o ensaio, que há um momento em que o Pasternak chega a duvidar do próprio Bellin. Ele não sabe em quem ele pode confiar. De repente o sujeito está ali, é um inglês, mas é um agente do governo russo. Ele nunca sabe em quem ele pode confiar. O Bellin, inclusive, cita os pedidos desesperados da esposa do Pasternak para que o Bellin convença o Pasternak a não mandar o romance, né, Doutor Zhivago, para o Ocidente. Por quê? Porque ela tinha certeza de que a família e eles iam sofrer perseguições terríveis. Quando o governo descobrisse que o romance tinha sido publicado no Ocidente, eles pagariam, né, por isso. As consequências seriam sofridas por eles. E o Berlin tenta, o Berlin se esforça para convencer o Pasternak a não publicar, né, inutilmente. Bom, a parte dedicada ao Pasternak, ela termina com um elogio dele ao Anton Chekhov. Né? Mas se vocês perceberem, né, antes disso há de novo um tom melancólico, né? Quando Berlin sintetiza, né, o que representava conversar com aqueles escritores isolados do resto do mundo. O Berlin diz, era como falar para as vítimas de um naufrágio numa ilha deserta, afastadas da civilização por décadas. Recebiam tudo o que escutavam como algo novo, emocionante e aprazível. Isto dá uma perfeita ideia para nós, né, do isolamento em que aquelas pessoas vivem. Bom, mas apesar de tudo isso, de todas essas informações e tudo mais, a parte central do ensaio é a terceira parte, que é dedicada a Anna Akhmatova. Primeiro porque o Berlin já começa o ensaio envolto num clima de grande emoção. Né? Ele está de volta a Leningrado, onde ele viveu parte da sua infância. E o ensaio, então, começa com a evocação dessas lembranças, né, e com essas recordações que o emocionam de uma maneira muito forte. Né. E ele, inclusive, descreve para nós, né, de uma maneira muito viva, os sentimentos que ele experimentou. Né. Há um trecho muito interessante na página 545, né? Logo no início, logo no primeiro parágrafo da parte 3. Né? Ele diz que minhas lembranças de acontecimentos, episódios, experiências específicos se interpunham entre mim e a realidade física. Era como se eu tivesse entrado numa cidade lendária, eu próprio fazendo parte da lenda vívida e meio recordada, mas ao mesmo tempo contemplando-a a partir de um ponto de observação exterior. Vocês vejam, em poucas linhas, quer dizer, ele sintetiza com perfeição o sentimento. Né? E ele descreve esses sentimentos de uma forma límpida, né, clara, sem adotar um estilo tortuoso, sem pedantismo. Né. E neste mesmo parágrafo, vocês percebam como ele, então, gradativamente migra, né, dessas recordações para um encontro casual na livraria, um encontro, então, que vai levá-lo a conhecer Akhmatova. Desculpa. Bom, o Berlin, ele não esconde os seus sentimentos, né, e compara o seu encontro com Akhmatova como se ele fosse encontrar, não é? Ele diz, como se ele fosse encontrar com a Cristina Rossetti. A Cristina Rossetti foi uma das poetisas inglesas mais famosas do século XIX. Né? Então, esta imagem mostra com perfeição o sentimento do Berlin. Como se ele fosse encontrar com uma mulher que estava fora do tempo. Né? Uma mulher que era uma lenda. Tanto é que, se não me falha a memória, no encontro na livraria, ele pergunta, mas Ultimato, ela está viva ainda. E esse sentimento de retorno ao passado, né, ele vai perpassar, né, todo o ensaio. Não só porque o Berlin sente-se de volta em casa, né, mas, como eu disse a vocês, porque a Akhmatova representa a velha Rússia, né, a Rússia anterior à Revolução, anterior ao bolcheirismo, né, enfim, uma época em que, é claro, existia injustiça, os problemas sociais eram gravíssimos, né, mas onde ocorriam perseguições, né, nós sabemos que a monarquia cometeu também crimes terríveis, né, mas que depois os soviéticos aprofundaram, né, porque eles de fato transformaram a Rússia, né, a União Soviética, num estado policial. Bom, aquela capacidade descritiva, né, que nós já vimos quando ele fala do Pasternak, né, ela vai, ela continua presente aqui, né, e nós acabamos entrando como que num clima de sonho, né. Vamos ler um trecho aqui que vai do final da página 546 até o início da 547. Né? Anna Andreevna Akhmatova era muito digna, com gestos lentos, uma cabeça nobre, feições belas, um tanto severas, e uma expressão de imensa tristeza. Eu me inclinei. Parecia apropriado, pois sua aparência e seus movimentos lembravam uma rainha trágica. Agradeci-lhe por me receber e disse que as pessoas no Ocidente ficariam felizes por saber que ela estava gozando de boa saúde, pois nada se soubera dela por muitos anos. Oh, mas um artigo sobre mim apareceu em Dublin Review, disse, e uma tese está sendo escrita sobre meu trabalho. Foi o que me disseram em Bolonha. Ela estava com uma amiga, uma dama acadêmica, e conversamos polidamente por alguns minutos. Depois, Akhmatova me perguntou sobre a situação aflitiva de Londres durante os bombardeios. Respondi da melhor maneira possível, sentindo-me agudamente tímido e contraído por seus modos distantes, um tanto velhos. Bem, eles são, esse é o começo, né, do encontro dele com Akhmatova. Né? Mas eles são, esse primeiro encontro, ele é interrompido, né, por uma situação insólita, né, e bem-humorada, que o Berne descreve muito bem, né, no ensaio. E eles são obrigados, então, a parar a conversa, mas voltam a se encontrar depois à noite. Berlin consegue o telefone dela e marcam que à noite, então, eles se encontram. E mesmo aí, quando Berlin chega, há uma terceira pessoa e eles ficam ali numa conversa meio tediosa, né? A Akhmatova parece cansada e tudo. Depois, quando esta pessoa, acadêmica, vai embora, né, já estão perto da meia-noite, eles então começam efetivamente a conversar. Né. É um longo diálogo que dura até grande parte da manhã, no dia seguinte. E dele nós temos este depoimento, que está aqui, neste ensaio que nós lemos, né, estamos vendo agora, e também uma, não propriamente o diálogo, não é, mas os sentimentos da Akhmatova em relação a esse encontro com Berlin estão presentes num dos poemas que compõem um ciclo de poemas que ela escreveu, chamado Sink. Né? E, então, é um encontro que, ao mesmo tempo em que o Berlin nos mostra alguma coisa, mas não nos conta tudo, quer dizer, o mesmo ocorre em relação ao poema. um encontro, então, que tem algumas coisas reveladas, mas que tem muitas coisas que permanecem na penumbra. Mas é um encontro também marcado de profunda emoção. E o texto do Verlaine tem esse poder de nos transportar para aquela noite, naquela Leningrado stalinista, quando um poeta poderia morrer por conversar com um estrangeiro, ou por declamar um poema que não agradasse ao Partido Comunista, como, aliás, muitos morreram. Verlaine, ele tem a capacidade de nos levar ao centro, ao centro emotivo, ao centro da dor desta mulher, uma mulher inigualável, que foi traída pelos amigos, que teve o marido fuzilado, teve o filho perseguido, preso, isolado dela. Uma mulher que foi repudiada, que foi humilhada, que foi expulsa da literatura russa, e que, no entanto, com um altíssimo senso de dignidade e de independência, sempre se recusou a sair da Rússia, sempre se recusou a abandonar a Rússia, que é um gesto surpreendente, de amor ao seu país, de amor às suas tradições. Há uma cena fantástica que o Verlaine conta aqui do encontro, na página 550. Vamos ver. Eram, então, acho, umas 3 da madrugada. Ela não dava sinais de querer que eu fosse embora, e eu estava demasiado comovido e absorto para me mexer. Saiu da sala e voltou com um prato de batatas cozidas. Era tudo o que tinha, e ela estava envergonhada com a pobreza de sua hospitalidade. Pedi que me deixasse escrever o poema Sem Herói e o Requiem. Ela respondeu que não havia necessidade. Um volume com uma coletânea de seus versos devia ser publicado no próximo mês de fevereiro. Estava em revisão. Ela me enviaria um exemplar. O partido, como sabemos, decidiu de maneira diferente. Ela foi denunciada por Zhdanov com uma expressão que ele não inventara, como meio freira, meio prostituta, e isso a alijou do âmbito oficial. Então vejam que o Verlaine reúne a sobriedade desta mulher, a sua emoção, a pobreza em que ela vivia, e a censura que ela ainda viria a experimentar de forma ainda mais violenta. Bem, esta mulher, exilada no seu próprio país, encontrou em Verlaine um interlocutor perfeito. E o Verlaine reproduziu, ainda que parcialmente, o encontro. Um encontro segundo o que ele próprio nos diz, que fez com que aflorassem, inclusive, detalhes da vida íntima dos dois. Que detalhes? Nós não sabemos, e creio que talvez jamais saberemos. Depois o ensaio trata de uma rápida conversa que eles tiveram por telefone em 1956. Uma conversa, aliás, muito interessante, porque a Akhmatova, ela faz um comentário cheio de ironia, tinha sido publicada na época publicada uma coletânea de poetas coreanos, na qual constava o nome dela como tradutora. E ela faz um comentário irônico, jocoso, dizendo que ele sabia bem o quanto ela dominava o coreano. Quer dizer, na verdade, tradução tinha sido feita lá por membros do partido e colocaram lá o nome dela, usando, né, a fama que ela tinha junto ao público russo, né, uma fama que jamais morreu. Akhmatova, apesar de toda a censura, de toda a perseguição, jamais foi esquecida. Né, ela era amada pelo povo. Então usam o nome dela para vender a coletânea. E depois há um último encontro deles, aí já em Oxford, né, em 1965, onde ela vai para receber o título de doutora honoris causa. Tá? É a reprodução desse último diálogo, é de alguma forma um pouco mais sintética do que aquele primeiro grande diálogo da noite, né, da madrugada em Leningrado. Mas é uma descrição que permanece com a mesma sensibilidade, né? E que também tem um trecho magnífico, né? Na página 556, já perto do final. Vamos ler este último trecho, que é muito interessante. Perguntei se ela algum dia acrescentaria anotações ao poema sem herói. As alusões poderiam ser ininteligíveis para aqueles que não conheciam a vida a que o poema se referia. Ela queria que eles continuassem no estudo? Respondeu que, quando aqueles que conheciam o mundo de que ela falava fossem vencidos pela senilidade ou pela morte, o poema também morreria. Seria enterrado com ela e seu século. Não era escrito para a eternidade, nem mesmo para a posteridade. Apenas o passado tinha significado para os poetas, principalmente a infância. Essas eram as emoções que desejavam recriar e reviver. O vaticínio, as odes ao futuro, mesmo a grande epístola de Pushkin, a Schaller, eram uma forma de retórica declamatória, um querer assumir atitudes grandiosas, o olhar do poeta espiando um futuro vagamente discernível, uma pose que ela despreza. Ela sabia, disse, que não tinha mais muito tempo de vida. Os médicos tinham deixado bem claro que seu coração estava fraco. Acima de tudo, não desejava ser lamentado. Tinha enfrentado horrores e conhecer as profundezas mais terríveis da dor. Tinha exigido dos amigos a promessa de que não permitiriam nem o mais leve lampejo de piedade por ela. Ódio, insulto, desprezo, mal entendido, perseguição, ela conseguia suportar. Mas não a simpatia, se estivesse misturada com a compaixão. Seu orgulho e sua dignidade eram impressionantes. Bom, este trecho é uma síntese, tá? Maravilhosa, né? De uma personalidade igualmente maravilhosa. Mulher que sofreu tudo o que ela sofreu, não admitia, mesmo no fim da sua vida, que sentissem simpatia por ela, nem mesmo simpatia, se esta simpatia fosse motivada pela compaixão. Ela não queria piedade, não queria a compaixão de ninguém. Então, apesar de todo o sofrimento, toda a censura, todas as humilhações, todas as perseguições que ela e a família sofreram, porque ela não só nunca aceitou abandonar o seu país, né, como permanecia de cabeça erguida até o final, sem admitir compaixão. Né. Bem, é impossível você... Se você é uma pessoa realmente sensível, né, encontrar-se com uma pessoa semelhante a Akhmatova e não ter a sua vida completamente mudada, não ter a sua perspectiva de vida, né? Não ter a sua visão de vida, né? Completamente alterada. E foi o que aconteceu com o Beck. Ele próprio conta no final do ensaio que assim, depois desses encontros, quer dizer, a influência que esses encontros tiveram, mudaram para sempre, né, a sua visão de mundo. É fatal. Né. Se um encontro deste ocorre, né, conosco, e nós, de fato, estamos abertos, né, estamos preparados para um encontro assim, é inevitável que a nossa visão de mundo se modifique drasticamente. Bem, e a vida de Akhmatova também ficou marcada. Como eu disse a vocês, desse encontro então nasceu uma parte de um ciclo de poesias, não é? Da qual o biógrafo do Berlin publica então o trecho aqui na biografia do Berlin. E vamos ler então alguns versos, né, para a gente entender um pouco então como este encontro também marcou a própria Akhmatova e também modificou a sua visão de mundo. Né. Como na borda de uma nuvem, lembro tuas palavras, e por causa de minhas palavras a ti, a noite se tornou mais luminosa que o dia. Assim, rasgados da terra, acendemos como estrelas. Não houve desespero nem vergonha, nem agora, nem depois, nem na hora. Mas na vida real, neste momento, ouves como estou a chamar-te. E aquela porta que entreabriste, não tenho força para fechar. Os sons morrem no éter. E a escuridão alcança o crepúsculo. No mundo que ficou mudo para sempre, há só duas vozes, a tua e a minha. E ao som quase de sino do vento, que vem do invisível lago Ladoga, o diálogo tarde da noite transformou-se no delicado revérbero de arco-íris entrelaçados. Por tanto tempo odiei ser motivo de piedade. Mas basta uma gota de tua piedade e rodopio como se tivesse o sol no corpo. Por isso há aurora em toda a minha volta. Saio criando milagres. Por isso. Tu mesmo sabes que não vou comemorar o amarguíssimo dia de nosso encontro. O que deixar a ti como recordação? Minha sombra? De que te vale um fantasma? A dedicatória num drama queimado do qual nem as cinzas restam? Ou o terrível retrato do ano novo, de repente lançado de sua moldura? Ou o quase inaudível, audível som das brasas de Bétula? Ou que não tenham tido tempo de falar-me do amor de outro? Não havíamos aspirado à sonolência das papoulas e nós próprios não conhecemos nosso pecado. Que havia em nossas estrelas que nos destinou ao sofrimento? E que espécie de poção infernal nos trouxe à escuridão de janeiro? E que tipo de fulgor invisível nos fez perder o juízo antes do amanhecer? Bem, o biógrafo do Berlin diz que o encontro dos dois foi um desses fatos que jamais acabou. É como se esse encontro estivesse então presente, né, continuasse a ocorrer, né, na história, né, até os dias de hoje. Bem, apenas para encerrar esta nossa aula, né, um comentário. logo depois da visita do Berlim, né, os agentes da KGB entraram no apartamento da Fátula e encheram o apartamento de microfones. E é claro, então, que esta visita, né, este encontro, o fato dela receber um funcionário da embaixada inglesa, né, provocaram, esse fato provocou consequências também terríveis na vida. Bem, para finalizar a aula de hoje, né, eu acho que a Rússia, né, por mais que nós falemos dela, principalmente no período soviético, né, ela é sempre uma realidade um pouco distante de nós, né, por vários motivos, né, inclusive porque a ideia mais difundida, né, nas nossas faculdades, né, é sempre de exaltação, né, do movimento revolucionário de 1917. Né. Claro, uma exaltação com a qual eu particularmente não concordo. Né. De maneira que eu quero deixar aqui uma pequena bibliografia, né, para aquelas pessoas que se interessarem em ter uma visão diferente dos fatos, né? Que, na minha opinião e na opinião da história, né, se aproxima uma bibliografia que se aproxima muito mais da verdade, né? Bom, em primeiro lugar, quer dizer, em relação ao nosso ensaísta, né, esta figura magnífica que vale a pena vocês conhecerem, né? Vale a pena vocês lerem, se aprofundarem. Há esta ótima biografia, né, publicada pela editora Records, né, Isaiah Berlin, Uma Vida, do Michael Ignatieff. Né, uma biografia muito bem escrita. Né, o Ignatieff gravou horas e horas e horas de conversação com o Berlin, teve acesso livre toda a documentação, todo o arquivo do Berlim. Né? Ainda do Berlim, né? Como eu disse a vocês, dentre as coletâneas de ensaios do Berlim, que foram publicadas aqui no Brasil, né, há esta, então, dedicada exclusivamente aos pensadores russos, né? Isaiah Berlin, Pensadores Russos, da editora Companhia das Letras. A minha edição é de 1988, não sei se ainda existe, né, essa edição, se foi republicada, se está esgotada. E aqui, então, todos os ensaios são ótimos, né, mas eu recomendo vivamente que vocês leiam O Porco Espinho e a Raposa, que é, como eu disse, um ensaio magnífico sobre Tolstói. E tem um ensaio também muito bom dele sobre Turgenev. Né? Aqui. Depois, para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais sobre Anna Akhmatova, né, há esta biografia, né, Anna, a Voz da Rússia, Vida e Obra de Anna Akhmatova, escrita pelo Lauro Machado Coelho. O Lauro foi crítico de música erudita, do jornal O Estado de São Paulo, durante muitos anos. Uma pessoa maravilhosa, um homem de extrema sensibilidade, um grande conhecedor de música. Tem uma história da ópera maravilhosa, editada, se não me engano, pela editora Perspectiva. Um homem extremamente culto, infelizmente, só é conhecido aqui no Brasil, nas esferas mais eruditas. Né? Ele fez esta maravilhosa biografia da Anna, e inclusive com traduções dos poemas. Né? É uma biografia muito bem cuidada, muito bem feita, né, publicada aqui no Brasil pela editora Algol, né, A-G-L-G-O-L, né, editora Algol, São Paulo, né, em 2008. E o interessante é que este livro traz no final um CD com a própria Ana declamando alguns dos seus poemas, né? Depois há uma ata também, tradução, né? Enfim, é um documento interessante, um documento importante, para se ter uma outra ideia, inclusive sobre os movimentos literários na Rússia, né? Antes da Revolução e depois durante a Revolução, e como esses movimentos literários se comportavam, né? Como esses artistas se comportavam. Né? E, por fim, para desmistificar, né, a figura do Lenin, né, que algumas pessoas ainda continuam insistindo, querendo mostrar ele como um santo, né, enquanto que o grande criminoso teria sido o Stalin, eu recomendo que vocês leiam esta obra da Leslie Chamberlain, né, A Guerra Particular de Lenin, editada aqui no Brasil pela Records, né, em que ela comprova e mostra, né, toda a política de perseguição leninista, né, e particularmente a questão da deportação de parcela da intelectualidade russa pelo Lenin. Ele pegou todos os intelectuais que discordavam deles e enfiou todo mundo no navio e mandou embora. Além de várias outras questões. É um livro interessantíssimo, um livro de farta documentação, baseado em pesquisas recentes. Enfim, é um trabalho admirável que eu recomendo que vocês leiam. Bem, esta foi a nossa aula de hoje. Nós vamos fazer, como sempre, um pequeno intervalo. E as perguntas podem ser mandadas para cursos@sedec.com.br e nós voltamos dentro de 10 minutos. Tá bem? Muito obrigado, até daqui a pouco. Nós recebemos uma única pergunta do Bruno. E o Bruno... muito obrigado por tudo que você fala sobre o curso, né? E ele pergunta se ele pode centrar os seus estudos nas obras desses ensaístas que nós temos visto aqui, né? Como Berlin, como Charles Lamb, Edmund Wilson, Eric Auerbach, né? Deixando os escritores de língua portuguesa, né, em segundo plano. Mas se ele pode fazer isso, quer dizer, deixar os escritores de língua portuguesa em segundo plano sem prejudicar os seus futuros escritos, né, pensando que, evidentemente, ele pretende escrever em língua portuguesa. Bem, eu confesso a você, Bruno, que esta foi essa sua preocupação, né, é uma angústia que eu tive durante longos anos da minha vida. Por quê? Porque eu não encontrava, né, em língua portuguesa, né, autores que tivessem não só essa profundidade, né, que esses ensaístas que nós estamos analisando têm, mas autores que tivessem também esses estilos, né, estilos absolutamente incríveis, né, ainda que um completamente diferente do outro, mas estilos que são, nos seduzem. E, de fato, isto, veja, eu não conheço a ensaística de Portugal, conheço muito pouco, né? Conheço alguns autores que nós poderíamos chamar de contemporâneos, né? E alguns deles, infelizmente, têm esta confusão, né, e esta prolixidade, né, que muitos dos ensaístas brasileiros contemporâneos têm. E isso se deve muito ao ranço acadêmico, né, que nós temos, né, esta mania que a gente tem, esse ranço retórico, né, que nós temos, e segundo esse ranço, né, da linguagem acadêmica, né, quer dizer, de usar certos termos supostamente científicos, né, usar, enfim, todo um linguajar que acaba intimidando o leitor médio, né, o leitor comum, inclusive uma forma hermética de se escrever, né. Enfim, a ensaística nacional tem grandes problemas. Nos séculos anteriores há figuras, inclusive, muito divertidas, né, que valem a pena ser lidas. Mas, enfim, eu falo, inclusive, sobre algumas delas no meu livro Muita Retórica, Pouca Literatura. Por exemplo, o Eduardo Prado é uma pessoa ótima para se ler, porque ele é muito irônico, de um sarcasmo tremendo, né, contra o governo republicano, né, contra os primeiros anos da República Brasileira, né. Enfim, e há outros autores interessantes. Então, como eu disse a você, quer dizer, eu partilhei da sua angústia durante muito tempo. Então, o que, que eu recomendo, né, em termos práticos? Eu recomendo que você não abandone a leitura dos clássicos de língua portuguesa. Então, por exemplo, você pode se dedicar aí a ler algumas páginas de Vieira todo dia. Não muito. Uma, duas páginas de Vieira todo dia. E vá fazendo isso paralelamente à leitura dos seus ensaístas preferidos. Por quê? Porque esses ensaístas, você talvez vá preferir ler o que eles escreveram, né, ou no original, né, o que vai distanciar você das características da língua portuguesa, né, outra sintaxe, outra lógica, muitas vezes, para compor os períodos. Enfim, nós falamos um pouco sobre isso naquela sua pergunta da aula passada sobre a questão da leitura em língua alemã. Ou, se você ler eles em português, você vai ler traduções que nem sempre são maravilhosas. Traduções com problemas, muitas vezes com erros, que é muito comum. Então, de maneira que você tem que aproveitar, né, o conteúdo e o estilo desses ensaístas, né, mas, ao mesmo tempo, precisa preservar o seu contato com a língua portuguesa, que é a língua na qual você pretende se expressar, na qual você pretende escrever. Então, o que eu recomendo é isso, quer dizer, então, pega aí um Machado, por exemplo, Machado de Assis, né? Tem alguns contos curtíssimos, tem outros um pouco mais longos. A cada 2, 3 dias, né, você pode aí ler um conto do Machado, né, voltar, reler, né, fazer aquela leitura que eu sempre recomendo a vocês, né, uma leitura que vá realmente absorvendo o estilo desses escritores clássicos da língua portuguesa. siga aí com as duas coisas. Não abandone a língua portuguesa, porque você, ela vai ser a grande ferramenta que você vai utilizar para escrever. Mas é claro, não abdique da leitura desses ensaístas maravilhosos, seja traduzido, seja no original. Porque, é claro, dificilmente vamos encontrar escritores com tão alto gabarito em língua portuguesa. É claro, há grandes professores, há grandes acadêmicos, mas você vai perceber que esta limpidez de estilo que nós encontramos, por exemplo, no Auerbach, ou no Edmund Wilson, ou em outros, ela é um tanto quanto rara entre eles. Muito bem, meus amigos, era isto então, e a semana que vem estaremos de volta para a nossa 11ª aula. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana e até a semana que vem.